76 na interseção Hotel Chame Torre em 118 decimal 95. Dá um hotel em 295, obrigado, bom dia. Torre Salvador, Cordial, bom dia, 76 interseção Hotel. Olho 76 autorizado, ingresso na pista 1028, backtrack, chame alinhado e pronto para decolagem, pista 10, gordo 76. 300 para Guarulhos. É 251, bom dia, Wolf, confere. Eu tenho 360 já aprovado para Guarulhos. Gostaria de recordar o 300 ou copio 36? Negativo, copio 36. Tem só um minuto, cópia, por gentileza, prepare da El Transição Norte. Vou chamar M251, número 1, cópia. É o Norte, agora não pode. Pronto para decolagem? Sim, Gordo 7 último e autorizado decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 109, ajuste no zero, 16. Livre decolagem, 576. Para a cópia. Copia, na 251. Baixa na 251, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via Aperzudo no zero até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5045, Oceanair 6251. Autorizado 360 para Guarulhos, Aperzulu 10. Dael, Motiva, decola da 10, curva à direita. Chama controle 120.8, acena 5045, Oceanair 6251. Oceanair 6251, na saída Dael, transição Motiva. Saída Dael, transição Motiva, 6251. Protegimento correto, Oceanair 6251, no portão 5, chame pronto para o pushback e acionamento. Vai chamar, 6251. 76, decolado aos 16, chame agora o controle Salvador em 120.8, senhor Bongo. 208, muito obrigado, tenha um bom dia. Controle Salvador, cordial, bom dia, corte 76, decolado da 10, na saída coral. 76, contato radar autorizado direto coral, subindo para o 180 sem restrição. Direto coral, subindo para 180 sem restrições, ao Gol 76. Salvador, Gol, Gol, Tango. Milton. Gentileza, aeronave da Gol, chama pro rebote. Gol, Gol, Tango Eco, na remota 13, faço uma autorização para rebote até a ponte 10, vai de novo. Então, Gol, Tango Eco, está na remota do pátio principal, que recolhe até o portão 7 do pátio principal, é isso? Na remota, até o portão número 10, portão oeste. Copiado, então da remota do pátio principal até o portão 10 do pátio principal, está autorizado, mantendo escuta constante, chame o término Golf Tanguefa. Ok, Golf Tanguefa, obrigado. Oceano 6251 está no 5, para o Puxa Oceano 6. Puxa 5, aprovado, puxa o acionamento, Oceano 6251, chame táxi. Para o táxi. Obrigado, Jeff. Zuno 71, bom dia, Golf, confere, Guarulhos, você tem um 320, aprovado, pronto, cobre. Sim, Matheus. Andrei, Zuno 71, autorizado para Serra Brava, Golf Romeu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 320. Pista em Zuno 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição ativa. Controle 120, decimal 8, transponder 5054, Andrei, Zuno 71. Autorizar 320 para Guarulhos, roda do plano, no zero, direita da El Monte, vai sair do 208, controle 505, batendo com o detalhe 371. 31171, saída da El, transição Motiva, senhor. Da El, transição Motiva, 371. Correto, com 31171, chame pronto para o pushback e acionamento. Confirme somente seu local de departamento. Meia dúzia. Meia dúzia, senhor. Passa o final 6251, nós estamos com 7 dias a bordo. Alternando o galeão com 5 horas. Galeão 5 horas, por gentileza, confirmo somente para o B082? É, 110, 110. 110, copiado. O final 6251, autorizado o táxi via pátio principal em Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 6. Ponto de espera quando pronto, chame torre em 118 decimal 95 6251. Posso fazer 895, já vou ver. Delta, bom dia, Xanamé 251. Xanamé 251, bom dia, autorizado, linha alimentei, pista no zero. Alimentei no zero, 251. Um autorizado decolar, pista 10, vento 170 graus com meia dúzia de nós. A linha é decolar, 254. A 251 decolado aos 32, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 120.8, ligado, bom dia, bom trabalho, 254. Salvador, bom dia, Xanema 251. Xanema 251, contato radar, saída da autorizado Leda, subindo para 360. Voando lento para o 360, mas esse cono. Solo Salvador, Azul Alfa, X-Ray Alfa. X-Ray Alfa, parte 3, prossiga. Alfa, solicita autorização de reboque para o pátio 1, pingue número 3. Alfa, X-Ray Alfa, do pátio 3 para o pátio principal, portão 06. Autorizado, mantendo escuta constante, chame para ingresso do pátio principal Alfa X-Ray Alfa. Alfa. Alfa X-Ray Alfa copiou? Positivo, Alfa copiou, chamará para ingresso no pátio principal. 3171, porta pé cancelamento. Autorizado para o estacionamento portão 612, da 3171, no chame táxi. Para táxi. Salvo Salvador, muito bom dia. Avianca, Alfa November Sierra. November Sierra, bom dia, prossiga. Salvo, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, finger número 5, certo? November Sierra, aguarde aproximadamente 2 minutos para o início do reboque, Oscar November Sierra. Oscar November Sierra, aguardando aproximadamente 2 minutos. Todo 76, controle. Todo 76, controle. Todo 76, controle Salvador. Todo o Gordo 76, tá te copiando, eu acho, né? Senador 51, por gentileza, peça para o mesmo chamar o controle LES na sequência 120 decimal 1. LES 120. Gordo, controle também você chamar o controle LES 1201. Trata, Senador 51. Alô. November Sierra, autorizado o início do reboque no pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Oscar November Sierra. Oscar November Sierra, complementado. Chamarei a ingressar o pátio principal. Alô, Salvador? Oscar November Sierra? Prossiga, Oscar November Sierra. Eu vou aguardar o azul e da retaguarda, ok? Ciente. Poderia só confirmar, porque visualmente aqui parece já ter livrado, não? Não. Essa passa uma retaguarda agora. É ok. 1251, alterna 33, decimal 25. 251, 33, decimal, obrigado, bom dia. Salvador, Oscar November Sierra, dando um prosseguimento ao pushback. Já tá guarda lisa, ok? Obrigado, senso. Céu. Paulo Salvador, Azul Alfa XR Alfa, aguardando autorização para ingresso no pátio principal. Alfa XR Alfa, mantenha a posição no pátio 3, aguardando ingresso. Alfa. Confins, com fins, táxi aprovado, pátio índio, ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 6, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 31 no 71, no bom voo. Pátio índio, no ponto de espera no 0, 395, bom dia, 33. Alfa X-Ray Alfa, autorizado ingresso pátio principal para o portão 03, mantendo escuta constante, chame o término. Alfa X-Ray Alfa, ingressando no pátio. Oscar November Sierra, autorizado ingresso para o portão 05, mantendo escuta constante, chame o término. Oscar November Sierra. Sierra, quem é a portaria do pé? Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 170 graus com 05 nós. A linha decolada no 0, 3, 1, 3, 1. Suno 71 decolado aos 47, chame agora o controle em Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Solo Salvador, Austin 9 MSR, comunicando o término de rebote. Obrigado, Sierra, obrigado, bom dia. Valeu, comando, obrigado. Beleza. 320 sobe, após 2000, Leda 3171. Obrigado, Alfa, Sr. Alfa. Obrigado, bom dia. Foi direto posição Sarla. Direto posição Sarla. Obrigado, 3171. Tango 1356, cockpit identification, descended to flight level 050 via Mari. Arrival, altimeter 1016. 5,000 feet, 1016 via Mari. 1356. Exit. Go ahead. Any chance to fire the glider to some position to avoid a turn below? Clear, fly heading, topic intersection. Update topic to fly to Dune intersection for intercepting localized course. Tango 1356, fly heading, topic. Tango Alpha Papa. Proceed inside to India Tango Alpha Papa, that's 1356. Chama agora o centro de Recife, na frequência. É número 33, decimal 25. Bravo 1356, descendo to 2006, Estarão 016. Calma, estéreo, chão, localize, call. To Salvador, é o Mike Yankee Oscar. Mike Yankee Oscar, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o Finger número 4, pátio 1. Mike Yankee Oscar, do pátio 3. Autorizado o início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Mike Yankee Oscar. Será feito, graças, senhor. Okay, Chile 1356, complete the proceeding, contact now tower 118.95. 1356. Idis approach to the runway 10. 356, I have inside and final QNH 1016. Please confirm, do you have landing gear done and locked in runway inside, sir? That's right, sir. We are with the landing gear done and locked. Runway 356, you're cleared to land runway 10, wind is 160 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10, land to the 1356, 1016. Uno, bom dia, portão 9, aguarde 360 Galeão, já tenho aprovado. Prepare a saída da El Leda Irumi. Aguardando o COP no 961. Alpha November 1356 on the ground at 09er. Vacate the runway in the next intersection to your right. Then call ground frequency 121.11356. In next intersection call right and with ground 121.11 land Chile 1356. Roger. Ground hotel until 1356. Chile 1356, vai Alfa, reporte de fronta 3 Juliette. 3 Taxi Alpha, and I'll call you before taxi to Leon 1356.